las nalgas de mandarín. Vamos falar um bocadinho de Raiders, The Story of the Greatest Fun Film Ever Made, um documentário que chegou agora ao Netflix, que surgiu depois de uma daquelas, não é, petições, aquelas angariações de fundo no Kickstarter. E então o filme fala do quê? É muito giro porque não é propriamente um documentário ou um making of, nada relacionado com os Saltadores da Arca Perdida, o filme de 81, do Indiana Jones. É um documentário sobre um remake feito por três miúdos que viram o filme na altura, em 1981, e decidiram reconstruir os Saltadores da Arca Perdida cena por cena nas férias. Ou seja, eles sempre tinham férias de verão durante 6 ou 7 anos, aproveitavam as férias para se juntarem e fazerem cena por cena, desde da primeira cena até à última, os Saltadores da Arca Perdida, mas com amigos deles, com familiares, com espadas, tudo e mais alguma coisa feitas por eles, os acessórios, tudo e mais alguma coisa. E então isto é um documentário sobre esse filme que foi feito por esses amigos e que acabou, depois sabemos durante o documentário, até ser estreado em alguns festivais e tudo, e foi um sucesso completo. E foi durante muitos anos, descobre-se também aqui neste documentário, uma das cassetes mais misteriosas e mais requisitadas um pouco pelos Estados Unidos inteiro, que só havia uma ou duas cópias a circular pelos Estados Unidos. E então sempre que alguém apanhava a cassete era um sucesso e fazia as exibições nas universidades e tudo e mais alguma coisa. E então foi um dos filmes secretos, um dos fan-made movies mais famosos dos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. Aqui neste documentário, eles, além de juntarem esta história toda dos três amigos e como é que eles que fizeram muitas das cenas e as histórias também que eles depois quebram, eles são três amigos, mas depois um deles chateia-se com os outros dois, porque quando eles começam a ficar um bocado famosos e vão ao GLN e a vários talk shows para mostrar, porque a cassete entretanto ficou famosa, etc. Há uns que começam a puxar mais os louros, o outro chateia-se porque ele é que tratava da parte toda de efeitos especiais, etc., e não tinha esse mérito, e pronto, eles também crescem, ficam adultos, um mete-se nas drogas, não sei o quê, pronto. Tem esse lado mais intimista também engraçado. E tem outra perspectiva do documentário, é eles fazerem a cena que nunca tinham conseguido fazer e que agora, como juntaram este dinheiro no Kickstarter para fazer o documentário, conseguiram finalmente acabar essa cena, já adultos, já todos com 30 e tal anos, que é aquela cena, não sei se vocês se lembram, no avião, que tem junto a um avião nazi, que tem um brutamontes do caraças, e sim, depois o gajo é aquele avião triangular, exatamente. E eles, pá, fazem tudo ao pormenor. Agora, pronto, já com algum dinheiro, juntaram ali só para fazer essa cena, que era a única cena que eles não tinham conseguido fazer no filme original, quando eram miúdos. Juntaram, conseguiram construir um avião, tiveram uma equipa mesmo, tudo e mais alguma coisa, com o orçamento que já tinham para fazer. Epá, e a cena ficou impecável. Até um pormenor engraçadíssimo, que é tu vês, eles põem lado a lado o filme original de 81 e esta cena que eles fizeram, e no filme original tu vês um camelo a passar lá atrás, e os gajos estão no meio dos Estados Unidos e conseguiram arranjar um camelo para pôr o camelo a passar lá atrás também na cena. Portanto, vai mesmo ao pormenor. E mesmo as cenas quando eles são miúdos, tem aquela cena da bola gigante a correr atrás, os gajos conseguiram fazer uma bola gigante com a ajuda dos pais e não sei o quê, e conseguiram pôr, pá, é ao pormenor. Os gajos fazem as cenas mesmo ao pormenor, com o mesmo zoom, com tudo e mais alguma coisa. Pá, eu tenho muita curiosidade. E depois estive aqui a procurar a cassete, portanto este filme original que os gajos fizeram, e não encontrei, portanto deve continuar. Eles têm no site à venda, mas não, ninguém ainda foi buscar isto e pôs no, pelo menos no Seu Joaquim que eu procurei. Mas isto é só um documentário sobre making of, não é? Não é o filme, é um documentário sobre a relação dos amigos, o making of desse filme de fãs que eles fizeram, né? Os três miúdos. Aparecem algumas cenas dos filmes, por exemplo, há uma que eles pegaram o fogão deles, porque é uma cena que metia fogo e não sei o quê, e então tu vês o miudinho, um deles com as costas a pegar fogo, que eles fizeram mesmo, queriam fazer a cena do filme, só que o outro, que era suposto depois apagar, em vez de pôr o cobertor por cima, começa-lhe a bater com o cobertor, e ao bater com o cobertor aquela merda ainda faz mais chamas, e então foi aí que depois lá apareceu o outro, atirou-se para cima dele, apagou o fogo, etc. E os pais proibiram os gajos de continuarem a filmar aquilo, etc., porque os gajos, pá, davam cabo de tudo, estragavam a casa toda. Os gajos pegavam em carros e para fazer as cenas e conduziam com 12 anos, 13 anos a conduzir carros e não sei o quê. Pá, era mesmo, pá, uma infância do caraças. Pá, esse lado é muito giro. Depois também mostra aquela parte deles a crescerem, como é que se afastaram. Depois também um arranjou mulher, não quis mais saber dos amigos, nem desta parvoíce, não sei o quê. Pronto, o natural, né, o crescimento, o amadurecimento das pessoas. E é muito giro. E por fim, a terceira parte é essa que eu te disse, do, deles filmarem esta cena. Mas é muito giro. Mesmo para quem não seja grande fã dos Saltadores da Arca Perdida, como o nosso ouvinte João Baixo, né, que diz que é dos três é o que gosta menos. É verdade. É muito giro porque não tem nada a ver com o filme. Não, não tem nada a ver com tu gostares do filme ou não. Tem a ver com esta amizade dos três e como é que cresceu também ao longo dos anos. Eles demoraram 7 anos a conseguir fazer o filme cena por cena, sem aquela cena do sem avião. Sem a final, sem a final. Sem a cena final e depois só agora conseguiram. Mas é muito giro porque mostra esse desenvolvimento e como é que depois as coisas do dia-a-dia, da própria vida deles mudou. Nós passamos o filme todo à espera que apareça o Steven Spielberg, não é? Porque, quer dizer, eles é o maior fã dele, é o maior, eles são os maiores fãs do Steven Spielberg, para eles é o herói, os gajos estão sempre a falar dele, etc. Mas chega ao fim, realmente aparece uma carta que o Steven Spielberg mandou a dizer que ficou emocionado e que o vídeo estava muito bem feito, o filme, etc. Mas não aparece o... Pois, se calhar não. Eu pensava que aparecia uma carta do advogado de Steven Spielberg a dizer que um processo de tribunal está tudo PJ, está todos contra a parede. Mas o mais engraçado também depois é nós descobrimos que foi o Eli Roth que descobriu a cassete quando estava na universidade e que acabou por tornar famosa, fazer várias copas. Foi. Fez várias... Ele aparece no documentário a falar e tudo. O gajo estava na universidade, descobriu lá em casa de uns amigos a cassete e depois então decidiu fazer um festival em que puseram a cassete a dar em vez do Senhor dos Anéis, o segundo Senhor dos Anéis que era suposto dar, e as pessoas não, quando vieram para cortar a cassete para dar a estreia do segundo Senhor dos Anéis, o público começou todo a subir, queria ver mais e não sei o quê, portanto aquilo foi um fenómeno. Esse Eli Roth faz tudo espetacular menos filmes. Exato. É verdade. Até gajas faz bem, cara. É. Né? Só quando é para fazer filmes. Mas este filme é talvez o fã de filme mais conhecido, não é? É o mais. Acho que pelo menos pelo que eles dão a entender, foi o mais misterioso e o mais que toda a gente queria encontrar e nunca conseguiu encontrar. Sim, porque eu lembro-me de ouvir falar deste filme há muito, muito tempo. Sim, e agora, é? Eles agora têm à venda o DVD no site, criaram o site e vendem o DVD do filme que eles fizeram, mas é esquisito, já devia estar aqui no seu Joaquim, mas não apareceu. Como é que se chama o remake? Não sei, é capaz de ser só Raiders até. Raiders of... não sei, não me lembro, aparece no filme, mas não me lembro. Isto é engraçado, porque eles começaram a gravar isto com 11 anos... E só terminaram 35 anos depois. Portanto, foi o fan-made que eles fizeram demorou 35 anos a ser filmado. Portanto, é uma história de vida. E é giro, é engraçado. Vê-se muito bem. Vê-se muito bem para quem gosta do vizinho. Para quem gosta do vizinho? Yeah. Okay. Do vizinho, não, do Indiana Jones. Não, eu fiquei sem som. Fiquei sem som. A meio dessa. E ouviste o vizinho.